quer que eu faça agora, se você não tá aqui? O que é que eu faço agora? Eu não sei fingir que tô bem. Tá na minha cara, tô morrendo de amor. Tá na minha cara, me receita seu doutor. Um remédio pra me tirar dessa sofrência. Sabe um novo amor, me receita seu doutor. O que é que eu faço agora, se você não tá aqui? O que é que eu faço agora? Eu não sei fingir que tô bem. Tá na minha cara, tô morrendo de amor. Tá na minha cara, me receita seu doutor. Um remédio pra me tirar dessa sofrência. Uma solução pra me curar solidão, uma alternativa pra mudar a minha vida, ou quem sabe um novo amor, me receita seu doutor. Essa sofrência, uma solução pra me curar da solidão, uma alternativa pra mudar a minha vida, ou quem sabe um novo amor, me receita seu doutor. Um remédio pra me tirar dessa sofrência, uma solução pra me curar da solidão, uma alternativa pra mudar a minha vida, ou quem sabe um novo amor, me receita seu doutor.